soprando e te levando na mesma direção que vai o povo que ama, que busca, que louva, que serve a Jesus. Deixa o Espírito Santo te levar. Receba a cura e o perdão. Arde o coração, queima como fogo, brasa viva, fumegando, alegrando os nossos corações. Queima, queima, esse fogo santo não pode apagar, ou não, é brasa viva, fumegando, alegrando os nossos corações. Queima, queima, esse fogo santo não pode apagar, ou não, é brasa viva, fumegando, alegrando os nossos corações. Nossos corações.